Senhores e minhas senhoras, escute que eu vou falar, ensaie ponta de ouro, eu vou apreciar. Perdeu o senhor Ronaldo, com ele eu quero falar, e trazer ponta de ouro, quem devia apreciar. Cachoeira do Arari, cachoeira é meu lugar, ensaie ponta de ouro. Lá vai ele, lá vai ele. Quem quiser que venha olhar, que é ponta de ouro. É pessoal que pra brincar. Vou chamar minha vaqueira, com meu boi de bom gritar. Só leva a ponta de ouro, pra São Pedro e São Mostrar. Eu vim de ponta de pedra, da ilha do Marajó. Ensaia a ponta de ouro. Ele tá aqui. Quem quiser que venha olhar, que é ponta de ouro, a beleza do lugar. Cachoeira do Arari, cachoeira é meu lugar, ensaiei ponta de ouro. O povo apreciar, vaqueiro gritar com boi, não deixa a voz recuar, que é ponta de ouro, a beleza do meu lugar.